la porta aberta. És tot de plus immigrants. Olla, voleu-lo santinho, que de terra som distants. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, sejam muito bem-vindos à minha emissão A Música da Glória, das 14 às 16. Cá estou com uma boa disposição e as boas músicas portuguesas para alegrar a vossa tarde. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está também, às vezes, a descansar, que tenha um ótimo descanso na companhia da Rádio Arcanciel 96.2 Orleans. Ora então, vamos então ficar já com a linda música Viva a Mulher, para aquelas que já estão a ouvir a Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar. Até já. gente que só nós as águas, não passamos sem elas. Viva a mulher, quem é que nos cruzou? É a mulher, quem é que nos de fora? É a mulher, quem é que nos amou? Se a gente quer, só nós as águas, não passamos sem elas. Viva a mulher, quem é que nos cruzou? É a mulher, quem é que nos de fora? É a mulher. Oh, man.

lá vai a Eu vou ficar aqui com o Hélder Batista, Anda Comigo, Meu Amor. Esta vai ser para Manu de Arujo, para seu marido, seus filhos, toda a sua família, para o seu patrão, que está sempre a escutar as nossas emissões, o meu muito obrigado, e para todas as colegas de trabalho e todas as pessoas amigas que as conhecem. Ora então, vamos ficar aqui com Helder Batista. Anda comigo, meu amor. Até já. Horas e 33 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Ora então, vamos ficar com o Micael do acordeão Senhora do Minho. Este é pedido do Senhor António Lourenço para sua esposa, seus colegas de trabalho, suas filhas e todas as pessoas amigas e todos os familiares que o acompanham. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Música.

vai embora. Vem, tira a solidão de mim. Fica aqui, não vai embora. Seu lugar é nesse coração que chora. Vem, vem pra ficar de uma vez. Eu te quero toda hora, amor. Não vai embora, amor. Bem, 14:41. Ora então, vamos continuar com a boa música e a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com o Manuel. Eu gosto de tudo que é teu. Este é da parte do Sr. Manuel também, de Sousa, que é para dedicar à sua esposa e para seus filhos, vá lá, e para toda a sua família. E para todos os seus colegas de trabalho e para todas as pessoas que o conhecem espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Muito bem. Ora então, vamos escutar. Até já. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo, que eu dou-te o meu. Dá-me o teu amor. Possui o meu corpo e leva-me ao céu. Gostar assim de ti é simples, mas tem luz, tem magia. Que me preenche a alma com sonhos e muita fantasia. Eu gosto de ti. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo. Eu dou-te o meu, dá-me o teu amor. Possui o meu corpo e leva-me ao céu. Ora, 14:45. Ora então, vamos, a música que eu vou passar agora tem pelo título Glória. Ora então, é para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da música da Glória das 14 às 16. Ora então, para todos vocês, aqui vem então esta linda música. Até já. I have my eyes on ya, Gloria, Gloria.

chega. E bate com o pé, e bate com a mão. Jogou o Romeu Costa para dançar este malhão. E bate com a mão, e bate com o pé. Jogou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. E bate com o pé, e bate com a mão. Jogou o Romeu Costa para dançar este malhão. E bate com a mão, e bate com o pé. Jogou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Muito bem, ora 14 horas e 51 minutos. Ora então, vamos ficar aqui com Jorge Ferreira, Desgarrada dos Velhotes em Lua de Mel. Isto é que é, e é de merecer mesmo, porque é para um casal que fez 45 anos, dia 19, na segunda-feira, de casamento. Os meus parabéns e que continuem sempre felizes pela sua vida fora, porque hoje há pouco quem faça. Ora então, para eles e para seus filhos e para toda a sua família e para todas as pessoas que conhece por todo o mundo. Ora então, vamos então ficar aqui com Jorge Ferreira, Desgarrada os Velhotes em Lua de Mel. Até já. E o meu bem-aja para esse casal, que Deus os acompanhe sempre, que sejam muito felizes, eles e os outros todos, que sejam muito felizes, gozarem a vida. E temos sempre fé de serem felizes, que é isso que é preciso. Fé e esperança. Até já. Os velhotes frente a frente, a velha até dormia.

mas vamos fazer mais ou menos meio quilo. Então, comprámos um rolinho daquele do lombo de porco e metemos-lo um bocadinho no congelador. Um bocado no congelador. Para ele ficar assim mais durinho, para ser melhor de partir. Depois pego numa faquinha bem amolada, né, bem fina, para ela cortar bem. E vão cortar aquilo muito fininho, para reluzir o sol, atenção. E depois vão pôr isto tudo, essas bifaninhas bem partidinhas, muito fininho, vão pôr dentro de uma terrina. Então vão lá juntar um bocadinho de sal, alho, um bocadinho de pimenta e um bocadinho de vinho branco, para temperar. E se quiser pôr umas gotas de limão, também é muito bom, faz muito bem. E depois de seguida vão deixar estar isso de manhã para a noite ou de manhã para a tarde, não é? Porque isto dá para fazer um bom lanche. E então, como dá para fazer para a tarde, põe de manhã em tempero. E então agora vamos preparar um molho para preparar as bifanas. Então pegamos num tacho, cobrimos-lo no fundo de azeite. A seguir cortamos uma grande cebola para lá para dentro, bem cortadinha, como se fosse para fazer um estrugido, não é? Fina. Cortámos lá para dentro do tacho. E pomos logo dois bons dentes de alho, estão bem picados para lá para dentro. E vamos deixar a marinar, recozer aquela cebola e o alho bem recozido no azeite. Pronto, quando isto estiver assim meio alouradinha, não deixar pôr castanha, é só para recozer. Juntamente com o alho e o azeite. Depois de seguida, vamos juntar então os outros ingredientes, não é? E pegam num bocadinho de pimenta, metem lá dentro. Pode pôr duas folhas de loureiro. Depois vou dizer que vai ter de estirar. Vá lá. Mas pode juntar, que é para dar um bocadinho de paladar. Então, duas folhinhas de loureiro, pode pôr também um raminho de salsa, se quiser, e pimenta, uma colher de polpa de tomate, um bocadinho de vinho branco, lá dentro a ferver, aí meio copinho, não é? E um copo de água, claro. Mais ou menos um copo de água. Ou seja, meio quartinho de água. E um meio copo de vinho branco. Sal a gosto. Um bocadinho de colorau, daquele vermelho, não é? Colorau doce. E pimenta da outra. Então, e um bocadinho de, uma gotinha de piripiri. Atenção, é a gosto de cada um. Se gostarem de mais, deitam mais. Se gostar de menos, deitam menos, não é? E pronto, deixam então cozer, refogar. Isto tudo bem refogado. Depois de estar refogado, vai-lhe juntar também uma colherinha, mas não deixar interrolar, de farinha maisena nessa calda, que está tudo a ferver lá dentro, juntamente com a cebola, que estava meio alourada, e vá lá, esses temperos assim. E depois, de seguida, vai-lhe tirar as folhinhas do loureiro para fora e vai-lhe tirar a salsa, se quiser deixar ficar, também é bom, tem muitas vitaminas, é muito bom comer salsa. Salsa e cebola, é tudo muito bom. E o alho, tudo muito bom. Então vamos pegar numa varinha e relar esse molho todo. Tudo bem relado com a varinha. E deixar estar depois no lume para ferver. E então metemos as bifanas, a carne que está temperada do lado, metemos-la lá dentro. E deixamos aí ferver. Vai provar de sal, se está bom, se não está. Ponha a seu gosto. E pronto, mais ou menos 5 minutos a ferver, aquilo é muito fininho, estão cozidas, estão prontas para comer. Abrir um pão, meter lá dentro, é ótimo, é um bom lanche. Ora, que tenham todos muito boa saúde para quando estiverem a comer, e muita alegria, muita paz e muito amor, que é o que nos dá prazer para vivermos neste mundo. Ora, então, fiquem bem, até já, e vamos continuar então com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Até já. Mete o dedo, puxa o fole, tá todo mundo

que o destino encaminha, pois por morrer. Andorinha, não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Ora, muito bem. Ora, então vamos ficar com Cristina Ferreira, Boa Fátima Rezar. Este é para nós, Florentinho Amigo, que nos grava as nossas emissões, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel e para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo, para todo mundo que está à escuta da emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar. Até já. Senhora, visitar, vou lá pagar a minha promessa. No seu santuário vou rezar. O caminho é longo, eu bem sei. Muitos peregrinos vão a pé e rezam o texto, pagam o seu preço, mas fazem.

Ela não larga eu e eu não largo eu chegar em casa. Depois da briga chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar. É sempre assim. Ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, opa, eu vou fazer amor com ela. Bora dançar, bora curtir. É bom de sertanejo ao vivo. E 48 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória que vou ir até ali aos lados de Leão para Martino dos Reis, que quer oferecer esta música ao seu marido e para toda a família e para todo o auditório daqui da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, o meu muito obrigada, que está sempre à escuta da minha emissão e dos outros todos também de vez em quando. E então, para ela, um grande beijinho meu da minha parte. E então vamos ficar aqui, Mário Costa, Haja Alegria. Isto é que é preciso para toda a gente. Ora então,

pois é, o tempo passa. Espero que tenham gostado da minha emissão. Foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e desejo-vos que tenham uma boa continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei com a mesma boa disposição e a mesma boa música portuguesa. Ora então, fiquem bem, até lá, até já. Gostava de ser cigana para andar na caravana com os meus filhos ao lado, viver cantando, cantando e sempre dançando, sentir na veia o orgulho do povo da minha etnia. Viver cantando, cantando e sempre dançando, sentir na veia o orgulho do povo da minha etnia. Ser cigana é ser honrada, é ser fiel, dedicada, ser alegre e sabida. Ai, é ter sina, ter sina de cantadeira, e andar de feira em feira para ganhar a sua vida. Ai, é ter sina de cantadeira, e andar de feira em feira para ganhar a sua vida. Olé, olá, eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana. Olé, olá, eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana. Viver cantando, cantando e sempre dançando, sentir na veia o orgulho do povo da minha etnia. Pois é, pois é. Viver cantando é que é bom. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E até para a semana, se Deus quiser. Um beijinho da minha parte, cheio de saúde para todos vocês. Vamos ficar com o RTP Internacional para sabermos as notícias do nosso belo Portugal. Ora então, fiquem bem. Até para a semana, se Deus quiser.